Teatro Oficina, Resistência e Renovação. Capítulo 4, Resistência. Após os desentendimentos internos, o Teatro Oficina não enxergava seu norte no começo da década de 60. Porém, em 1962, a peça Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, deu ao grupo um salto na dramaturgia e na produção. Com o dinheiro obtido com a montagem, o grupo chamou o arquiteto Flávio Império para construir um teatro brechtiano. Em entrevista ao Centro Cultural São Paulo, em 1983, Império reconta seu contato com a Oficina. Eu me lembro quando a gente estava assistindo o último dia de Pequenos Burgueses, eu e o Zé enfiado na cabine elétrica. Era tão perfeito o enterro do Pequenos Burgueses que a gente falava assim, ai, mexer nessa coisa que está tão perfeita, para fazer outra é quase um sacrilégio. Aí a gente fez outra, e era completamente outra estética. Todo o caminho que o Zé percorreu, eu sempre fiz resistência. Ele tinha uma vocação para um teatro, para mim, dramático demais. Porém, o auge da companhia foi abalado com um golpe militar de 64, e Pequenos Burgueses foi proibido pela censura militar. O ator Renato Borg recorda os momentos da censura. Existe uma censura econômica bem forte, muito mais difícil do que a censura da ditadura, porque a ditadura era burra e a gente conseguia, com metáforas, dizer tudo o que queria e eles ficavam com a cara de imbecil assistindo na plateia. Agora a censura econômica é foda, essa aí é difícil. A peça Andorra, do dramaturgo Max Frisch, era a metáfora da própria condição do Oficina, que firmava sua posição contra o regime autoritário. Boicote, censura, violência e técnicas de espionagem fizeram parte da história política do grupo. Itala Nandi recorda a época em que participou da companhia. O Oficina foi a base para eu entender a minha história. O Teatro Oficina sempre foi um teatro mutante, um teatro que era básico a gente se transformar dentro de si próprio e não ser um grupo que permanecesse do mesmo jeito, sem inovações. O mundo estava em movimento, o mundo estava se transformando de um mundo livre num mundo burocratizado e mediano. O regime militar via na Oficina uma potência de revolução, como recorda a atriz Etty Fraser, quando receberam a visita de Castelo Branco numa das apresentações de Pequenos Burgueses em 64. E a Tônia chegou lá dentro e falou, olha, o presidente está aí. Era o único de todos eles que gostava de teatro, né? A gente não soube aproveitar, a gente foi muito burro. Aí ela falou, com qual dos personagens o senhor se identifica? É o personagem pior, que era o Piotr, né? Do Renato, né? Identifico com ele. Zé Celso chegou a ser preso pelos militares e acabou se exilando em Portugal, enquanto a companhia não conseguia produzir nada. Aí a gente foi preso e foi para Portugal. Então, em Portugal, fizemos a comunidade Oficina Samba, ocupamos uma casa que era da PIDS, que era da Polícia de Tortura, e aí veio gente do mundo inteiro, morava na casa, morava gente de Cabo Verde, dos Estados Unidos, da Escócia, e foi uma maravilha, né? Etty Fraser conta como foi a experiência de apresentar o Rei da Vela no Festival de Nancy, na França, no momento em que estourava a Revolução de Maio de 68. Enquanto nós estávamos na França, teve a Revolução de 68, e foi um caos também, porque a Revolução fez com que ficasse todo o cenário preso lá, e financeiramente nós tínhamos que pagar, porque nós fomos para todos esses festivais sem o governo dar um tostão, só que tudo com prêmio. Nós tínhamos prêmios acumulados, vários prêmios acumulados, e quem não tinha prêmio nós pagamos. Mas a censura não foi a maior das dificuldades enfrentadas pelo grupo ao longo de sua trajetória. O ator e diretor Marcelo Drummond conta como foi a década de 80, taxada como a década de ócio do Oficina. A Oficina era um buraco, não tinha ninguém que trabalhava. Na hora que eu cheguei ainda tinha algumas pessoas trabalhando, o Pascoal trabalhava na administração. Mas o Pascoal uma hora falou, pô, eu quero fazer teatro, não quero fazer obra. Aí eu fiquei, era eu sozinho, era eu e o Zé. Depois tinha eventualmente um produtor. Conseguia fazer uma coisa de um dia, aí aquilo acontecia e parava. Até a gente abrir em 93. O ator Pascoal da Conceição, que entrou no grupo na montagem de Mistérios Gozosos, de Oswald de Andrade, conta como foi o processo de compra e tombamento do espaço na rua Jaceguai, em 82. Ele acabou de receber uma carta do proprietário do imóvel, oferecendo o imóvel para o Teatro Oficina, porque que era tipo uma grana assim, impossível, tal, né? E aí o cara falou assim, mas pô, o banco até pode te te emprestar esse dinheiro e tal, mas você teria que dar uma garantia no lugar, uma hipoteca, né? Aí o Zé falou assim, ah, então isso tem, isso é fácil. Falou, o que que é? Falou assim, tem a história da oficina. O incêndio que destruiu o teatro em 1966 também mobilizou os esforços dos integrantes, como lembra Et Fraser e Flávio Império. Nós estávamos fazendo o inimigo, os inimigos. E nós estávamos no TBC, não dava para fazer na oficina, a oficina era muito pequena. E na oficina estava o Ari Toledo, uma limpadora, sem querer, ela estava derretendo cera e pegou fogo. Tinha pegado fogo a oficina, e o Zé, desesperado na porta, não acreditava nem na hipótese de ver reconstruído o seu teatro, de tanto desespero. E nós tínhamos que, pelo menos, reconstruir o prédio, para o dono do prédio, que era alugado, né? E no fim, enquanto se reconstruía um outro teatro, um outro espaço dentro da oficina, era uma montagem que tinha que ser feita para, junto com a retrospectiva que o Zé fez, tinha Andorra, um monte de coisa, tocasse o processo para frente. O TBC estava livre e a gente fez lá. No próximo capítulo, a visão do público e as críticas ao Teatro Oficina.